fechei os olhos, comecei a pensar. Minha vida tá difícil, eu tenho que parar, a noite é fria, eu não consigo dormir, o telefone não toca, hoje não vou sair, a depressão quer me pegar, não sei o que fazer, melhor ficar sozinho pra espairecer. Nessa hora penso em tudo que eu fiz, até agora não consegui ser feliz, alguns momentos de prazer, talvez. Não consigo esquecer o que essa vida me fez. Me deixou frio, calculista, inseguro. Tô cansado de andar em cima do muro. Eu ouço tiros no meu subconsciente, trazendo o passado de volta na minha mente. Muitos manos violentamente assassinados. A morte levou verdadeiros aliados. Meu mano Frank, o Jau, o Luizinho, o Gilson. Aí Kleber, o Nocivé, tá fazendo uma falta. Nesse momento uma lágrima desceu. Um coração que eu julgava de pedra me surpreendeu. Descobri que não sou nada, nada posso fazer. Chorar não adianta, nem vai trazer de volta quem se foi pra nunca mais voltar. Será que algum dia vamos nos encontrar? Eu vejo o maluco, yeah. E a revolta cresce no meu peito. Dá vontade de sair por aí sentando o dedo, pode crer. Motivos eu tenho de sobra. Sou mais uma serpente nesse mundo de cobra. Procuro alguma coisa pra me distrair. Cheirei todo o pó, eu quero sumir. É, eu sei que pra você parece fácil. Cê tá com dinheiro, cê tá empregado, tem carro do ano, só andar nos panos. Terminou a faculdade, agora vai casar. A primeira namorada, filhos, um lar. Parabéns, meu camarada, você venceu. Quanta diferença entre você e eu. Dinheiro é o nome do jogo. Se você não tem, você é como um tolo. Não adianta você ter educação. Da meia-noite chegar o ladrão e te deixar sem roupa no meio da rua. Não olhe pra mim, a culpa é toda sua. Seu preconceito impediu o esclarecimento. Viveu alienado, passou o tempo. Infelizmente assim caminha a humanidade. Seja bem-vindo à realidade. Eu vejo uma luz, yeah. Viajo novamente no meu pensamento. É, eu sinto que ainda tenho tempo de mudar para sempre o meu destino. Realizar um sonho de menino, ouvir a voz de Deus no meu coração. Começo a falar numa oração. Senhor, por favor, ouça o meu clamor, pois não aguento mais essa vida de horror. Reconheço que pisei muito na bola, dei muita mancada, joguei minha vida fora. Estou aqui pra te pedir perdão. Sua misericórdia, sua compaixão muda minha vida, me faz renascer. Nunca mais vou cair, eu quero vencer. Não abro mão da minha felicidade, muito menos de passar a eternidade do lado daquele que me criou. Me deu a vida, sim, me deu amor. Eu não tô nem aí pro que vão falar de mim. Daqui pra frente, mano, vai ser assim. Estamos juntos e agora é pra valer. Encontrei a paz que me faz viver. No fim do túnel brilhou uma luz no meu coração, do que disse Jesus. Apesar de todos os problemas, de todas as lutas, de todas as lágrimas, essa luz vai sempre brilhar. E o nome dela é Jesus. Eu vejo uma luz. Eu vejo essa luz. Você também pode ver.